Porra, uma saudade dela. Acho que eu vou ligar. Ah, mas quer saber? Ela também nem me ligou. Deixa pra lá. Mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata. Mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata. Se ela soubesse que o cachorro vira poeta, sentindo o cheiro dela que ficou na coberta. Alerta, a mente fica milhão. Se um monte de mina liga porque ela não. Confusão, coração na palma da mão. O dono da situação perdeu a razão. Ilusão, o malandro virou vacilão. Disse pra ela que só queria curtição. Tudo bem, vou pra rua zoar. Tentar esquecer ou quem sabe evitar. O pensamento que fica me perturbando. Se tem um monte de rolê, por que eu tô panguando? Esperando ela me telefonar. Uma mensagem no Face, no celular. Deixa pra lá, ela nunca vai entender. Mas se ela não ligar, eu mesmo ligo pra dizer. Mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata. Mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata. Deixa de ser ingrata, porque senão você me mata. Eu sei que você diz que eu sou uma vira-lata. Não faz assim, mulher, eu faço o que tu quer. Penduro a chuteira como fez o repelé. Qual é? Não tô vendo com meu descabelo. Vai me deixar aqui enxugando gelo. Você não disse que me adora pra dona Dora. Até falou que seria sua nora. Agora nem ao menos telefona. Eu sou o bagunceiro, mas você que faz a zona. Detona minha postura e meu lado viril. Sou vira-lata, mas me sinto no canil. Você me deixa chateado, meio aéreo. Quando me chama de engraçado, não me leva a sério. O seu mistério, um dia eu hei de desvendar. Enquanto isso, eu fico aqui a te esperar. Uma mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata. Você me adora ou apenas mente? Minha mente tá ficando até dormente, mas meu coração é persistente, inconsequente. O sentimento não se faz ausente. Será que já me esqueceu assim tão de repente? Traz a coleira, me leva que eu vou sorridente. Sou vira-lata, mas sua mulher é minha corrente. Mulher ingrata, chata, vive me chamando de vira-lata. Ela nem sabe do que se trata. Diz que me adora, mas me maltrata.